A chame na final da 17. Vai chamar na final. Oi, Sena 6313, chama Recife 1251. Cadê 1251? 30, 69 a bordo, 4 horas de transmissão, alternando Natal. Viagem, Sena 3305, Aleiro Táxi, Pátio Índia, chame no ponto de espera da 1 0. E a Pátio Índia, ponto de espera da 1 0, Charlie Bravo avistado, está livre o pouso na 17. O vento é 160 graus, 109. É livre o pouso, o Vitor Charlie Bravo. O Vitor Charlie Bravo vai para Aerostar após o pouso? Tá boa, já da mata. Ok, após o pouso está autorizado o backtrack, ok? Pela pista 17 mesmo, prosseguindo o táxi até a bata. É, Vitor Charlie Bravo. Olá, é o 57 no meio. No meio, prossiga. É, não tem ninguém chamando a gente aqui no 4, pra confirmar a posição 4 aqui do Pátio 3? Estimativa, é o que temos aqui no sistema, porém fique atento ao balizador, se o senhor avistar, ok? Siga as instruções do mesmo no Pátio 3. Tá bom. Cópia. Pronto, cópia. Ok, tá autorizado o Galeão, nível 400, via Peruísque 50. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda Eudes, para interceptar a aerovia. Controle é ano 20.8, e o transponder é o 5463. E o 5972, autorizado Galeão, nível 400, vai pela Peruísque 50. Decola pista 10, primeira curva direita da El Leda, saída após Leda, voa Eudes, interceptando a aerovia. Controle de saída 1208, transponder 5463 do Rio 5972, está pronto para o pushback acionamento. Está correto o cotejamento, está autorizado o pushback acionamento, Rio 5972 e chame táxi. Autorizado o pushback acionamento, vai chamar pronto para o táxi, Rio 5972. Total 9908, aguarde um instante, cópia Guarulhos. Gente, o TAM 3305, alinhar e manter 10. Vitor Charlie Bravo no solo aos 24. Alegre o táxi pra bata, via pista 17. Quatro, dois, três, cinco, decolado aos 25, chame o controle em 120, décima 8. 208-4235. Zona Azul 4235, boa noite. Azul 4235, contato radar, sabe manter 360, voa Leda. Está presente Leda 360, 4235. Galeão 3305, autorizada a decolagem da 10, o vento é 150 graus, 12 nós. Decolagem do 0, 133, né? Total 9908, cópia. Autorizado, Guarulhos, nível 320, via Pesulu no meia, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita após a subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, interceptar Pesulu no meia. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5465. Correto, total 9908, chame para o pushback em funcionamento. A 3305, decolado aos 27, chame o controle em 120 decimal 8. 208, obrigado, oponente. Boa. Controle Salvador, boa noite, tá 3305. 3305, sobe montanha 330, saída PUCA, contato radar. Saída PUCA, 330, tá 3305. 972, tá com 3 a bordo, 3 e 13 de autonomia, alternando Guarulhos, pronto táxi. Gente, o Rio 5972 tá livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, táxi é Índia, chame no ponto espera da 10. Pátio 3, pátio principal, taxiway Índia, vai chamar no ponto de espera da 10, Rio 5972. Papa 084, contact now, receive certification 126.85. 126.85, Rabá 084, vai. Ciente Rio 5972, autorizado a decolagem da 10, o vento é 170 graus, 08 nós. Autorizado de pista 10059. Salve, Salvador, é o Papa Romeu Mike Bravo Sampar, informando aqui o término do rebote na remota torre do Pátio 1. Ciente, Mike Bravo Sampar, boa noite. Boa noite. 972, decolado aos 31, chame o controle em 120, decimal 8, boa viagem. 208, ciclo 972, grato. 251, para 235. Controle Rio 5972, passa 3000, dial. Aguarde. Xanamia 224, desce para 2000 pés, QNH 1021, autorizado ILS, reporte estabilizado. Sente para 2000, 1021, Xanera 62, reporte autorizado ILS. 3305, chama Recife, 12685. 2685, tá? 3305. Rio 5972, chama Recife 1251, bom voo. Recife 1251, Rio 5972, grato. estabilizou no curso do localizador Oceanair 6224. Oceanair 6224, completa aproximação, chama Torre 1186. Torre 1186, Oceanair 6224. Salvador, boa noite, Oceanair 6224, final ILS. Boa noite, Oceanair 6224. Avistado o tráfego, tá livre o pouso na 10, o vento é 1,60 graus, 07 nós. Bem, livre o pouso, Oceanair 6224. Torre Oceanair 6224, está livrando. Gente, Oceanair 6224 no solo aos 43. Está autorizado, tá? Para o Gate 01 via Alfa e Juliette. Gate 01 via Alfa e Juliette, Oceanair 6224. Autorizado, total 9908, chame para o táxi.